rádio Forró Brega. É curtição, é alegria, é show. Pode ser você. Quem será? Ou então você. Quem será? Você quer saber? Quem será? Não, não vou contar. Ai, essa música é escândalo! Pode ser você. Quem será? Ou então você. Quem será? Você quer saber? Quem será?